faz meu vaso novo, Senhor. Dá-me da tua graça e do teu amor. Faz meu vaso novo, Senhor. Quando morreu o rei Uzias, disse Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre o sublime trono, cheio de glória e esplendor. Ai de mim, que vou perecendo, pois sou um homem pecador, e os meus olhos virão a glória do Senhor. Faz-me um vaso novo, Senhor. Faz-me um vaso novo, Senhor. Dá-me da tua graça e do teu amor. Faz-me um vaso novo, Senhor. Mais um serafim trazendo na mão uma brasa viva para mim voou. Tocou nos meus lábios a iniquidade e o meu pecado aniquilou. E ouvir a voz, a doce voz do Senhor que dizia assim: a quem enviarei? Eu logo respondi: envia-me a mim. Faz-me um vaso novo, Senhor. Faz-me um vaso novo, Senhor. Dá-me da tua graça e do teu amor. Faz-me um vaso novo, Senhor. Quero sentir gozo do céu, quero estar cheio do teu poder. Quero chorar, quero sorrir, quero ver fogo descer. Uma brasa viva quero sentir, toma conta do meu ser. Não só pra mim, não só pra mim, mas pra você. Faz-me um vaso novo, Senhor. Faz-me um vaso novo, Senhor. Dá-me da tua graça e do teu amor. Faz-me um vaso novo, Senhor. Faz-me um vaso novo, Senhor. Faz-me um vaso novo, Senhor. Dá-me da tua graça e do teu amor. Faz-me um vaso novo, Senhor.